www.parasound.com.br, o maior e melhor site de som automotivo do norte do Brasil. Se liga! Roda a mãozinha pra cima! Bruninho. DJ Bruninho. Joga a mãozinha pra cima. A evolução continua mais uma vez. Este é o novo Rubi. Rubi. A nave do som. Vamos nessa! Ladies and gentlemen, vai dizer DJ Bruninho! Isso, quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Bate na palma da mão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Eu vou no rei, vocês vão no voo. Eu vou no rei, vocês vão no voo. Rei! Rei! Rei, rei, rei! Rei, rei, rei! E a torcida do papão tá aí! A torcida do papão joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. A torcida do papão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. E a torcida do Leão tá no soquinho pro céu. A torcida do Leão, a torcida do Leão. Bora, bora, bora. Sai, sai da frente. Sai, sai da frente. E lá vem a minha primeira, chegando o Alessandro. Põe o mãozinho pra cima e grita. Hey! Em cima. Hey! Pra cima. Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, e rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola tudo! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label, pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Um abraço, amigo Vicente, aqui no Guaxente, aqui no show! E a esposa, a Japa também! E a primeiríssima, todo mundo já tá com a gente, um abraço! JJ King, a Menideu, meu parceiro JJ Boa, gente, nós, meu tio Falta, por aqui também, Johnny Pio, ele é a primeira dama. Bora desse jeitinho, garoto. O bagulho é muito doido, o bagulho é muito doido, muito doido, muito doido. Bagulho doido, bagulho doido. O bagulho tá ficando muito doido. O bagulho tá ficando, arrebenta, garotinho! O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. Joseni, com a da câmera, os diretores pra caralho. Já estão por aqui com a gente, bora, Alessandro, garoto! Tinha pressão, pra 13 mais no beat, pra 13 mais no beat, é o Neto em ação, traz a... E a amiga Gabicinha de Paragominas já tá por aqui também, meu! Olha, olha, olha o crocodilo, pode crer! Vai, mano! Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder! Mas é boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal! E dá a pedrada! Tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada! Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bom Zé. Que diria, que diria, que diria, que diria. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sobinha, deixa não. Brasileiro, eu tô demais. Vale um batidão, vale um batidão, um batidão, um batidão. Desse jeitinho. E a gente vai fazendo muita onda. Fazendo muita onda, fazendo muita onda. Fazendo muita onda. Comigo, Patrick, irmão, chega a gente do entroncamento, abraço, obrigado pelo carinho. O Igor Felipe também com a gente, o doidão da equipe TS. Bora, bora, bora, bora, bora. Vai, vai. A perique tá boa, a perique tá boa, a perique tá boa. Fala em cima, pato, garoto. Bruninho. Quando eu mandar a putaria, vai a putaria. E mexe, mexe, mexe. Peca a bunda batendo no chão, peca a bunda batendo no chão, peca a bunda batendo no chão. Olha a periquita. Aí bora pra frente, rapaz. Os camaradas do pobre com a gente. Toda a tropa já sobra aqui com a gente. Um abraço, obrigado pelo carinho, hein, meu irmão. E a gente vai desse jeitinho, fazendo muita onda. Bora vai Bruninho, bora embora, vai Bruninho, bora embora, vai Bruninho, bora embora, vai Bruninho, bora embora, vai Bruninho, bora embora, vai Bruninho, bora embora, vai Bruninho, vai Bruninho, vai Bruninho. Esse é o DJ, o DJ que manda. Bruninho. Sentado, senta, te manda dançar, tu dança. Sentado, senta, te manda dançar, tu dança. Eu disse, esse é o DJ. O DJ que manda. Fala um batidão, fala um batidão, fala um batidão, fala um batidão, fala um batidão, fala um batidão. E a torcida do Corinthians aí, a torcida do Timão dá um grito. E a torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo tá feliz da vida, hein? O Flamengo ganhou hoje. E a torcida do Mengão bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Olha o meu casal high-tech ali também. Preciso te ter. E o quê? Fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Amigo Vitor Dallas, paciente, chego também. Da DC. O Multimarcas. O amigo Robertinho também. O comércio Léo Beves. Um abraço, Michele, Tigre, todo mundo. Fazer o quê? O pai te ama e vontade de te ter. Garota, eu gosto de você. Fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama. Os camaradas do pop, o amigo Alex e Juani também, o Maruguinho, o Fernanda, o Maluquinho, e Miri também, Gabi, Wilson, Maia, todo mundo. Jota, Jota! Para desse jeito, para desse jeito. Preciso te ter, meu fechamento é você, mozão. O amigo Douglas Arce com a gente da equipe, eu sou Rubi, meu. Ele tá aqui com a gente, garoto. Eu não tô nem vendo, eu quero ir mais. Fala um batidão. Fala um batidão e bota pra cantar. Bota pra cantar, Bruninho, bota pra cantar. Eu não tô nem vendo, eu não tô nem vendo. Pitbull não chega, Pitbull! Bota pra cantar e bota pra cantar! E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Ah, que mas dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. E só me canta! Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar. Ralf e Patrinho Bachete! Fingi que o nosso amor nunca comigo, você nem sou bem, chiquinhos. Confunde amor, os caras de pau. Não se nega pra você, vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Equipe PCC com a gente, o Henrique. A nós dois. O amigo Neco Black, Edinho. Me iludir, enganar. O quê? Eu vi no céu. É a pressão que vocês queriam, hein? Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Ora, desse jeitinho, lá vem mais uma chegando. Pode cantar, canta. Pode cantar, canta. Pode cantar, canta, canta, canta. O bagulho tá ficando muito doido, tá ficando muito doido. Bora, Dieguinho, bora, Dieguinho. Bota o microfone, Dieguinho. Bota o microfone, bota o microfone, bota o microfone. Já foi igual a gente, meus irmãos. Já marcando presença, abraço, abraço. Na vida o som voltou. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Olha só, gente. Tá chegando aí o grande dia. O dia do bloco maravilhoso, que é o bloco dos invictos. E vai ser aqui na Guanabara. Pela primeira vez, a nossa nave do som Rubi vai chegar pra fazer muita onda, meu irmão. Rubi! E um detalhe. O bagulho vai ser doido, sempre escura. Vai ser muita onda, vai ser muita onda. Terça-feira de carnaval, Moisés e Bruninho fazendo onda. E claro, Rubi, você sabe, sempre lançando tendências, sempre trazendo novidades. E terça-feira te segura, papai, que o bagulho vai ser doido. Na vida o som voltou. Na vida o som voltou, é o poderoso. Bora, Chiquinho, pega o microfone, Chiquinho. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem, vem. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Olha a nave. O som voltou, é o poderoso. Na vida o som voltou, é o poderoso. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Oi, ei. Tá só aquecendo, tô só começando. Bora, bora, bora desse jeito. Bora, bora, tá gravando, tá gravando. Tá gravando? Tá gravando? Então, Johnny Pio. Me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. E a minha tecido sideral já tá aqui também com a gente. Tá curtindo, tá curtindo, tá curtindo. Girando, girando, é o tal saldo tá chegando. Girando as mãos pra cima, vai girando. Fala, meu parceiro Igor! Não tenha vendo embalo, e no final da festa eu te pego no meu carro. Amigo Johnny Pio, ele e a primeira dama já está aqui comigo na retaguarda. Um abraço pra por você, obrigado pelo carinho. Alô, Dudu Dedê! Bora, Dedê, bora, Dedê! Bora, Cheguinho, fala aí, Cheguinho! Bruninho! Ô, parceiro Renan Vlog, bora, Flores! Cadê tu, meu irmão? Mulher deixou tu vir, né, meu irmão? As minhas caranetas também, bora, caranetas! Parceiro Henrique, toda a equipe BCG aqui na frente. Bora Bruninho, pra cima, vai! As que dizem que não dão é que mais dão. Tudo beleza, tudo bacana, Bruninho? Toda a equipe bate forte por ali. O parceiro Gustavo, bora Gustavo, Marcelo Mafra. Equipe bate forte. Ela veio quente. Ela veio quente. Vai o nome pro pessoal, neném com a gente. A primeira tem uma casa com a gente. Beijo, beijo, Johnny Pio. Bora, Sérgio Gabrindo também, meu amigo Igor. Silva, todo mundo! Alô, Mel! Me diz o que é isso que o DJ tá me pensando. Me diz o que é isso. Vamos com o Marcelo Sushi! A galera do rock tá ali também, cara! Tem Danilo no comando. Ostentação se liga agora, vai vendo. Corrente no pescoço que vale um apartamento. E aí, D2, qual é a tua, D2? É mal, um abraço dele, Bruninho. Primeira quadra, vou te encontrar. Na cabeça da Azulzinha eu tô pirado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É audição digital, mundo louco. Vamos ligar Alexandre também, já tá por aqui com a gente, Alexandre. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Bruninho, tô na galera, BD40L também, vem aqui com a gente. O time aqui, o bloco dos inimigos, e Bruninho do Rubinho. Já estão na fita. Bora, Joé, bora, Joé. Na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. E agora? Uma amigo Cristian, Bruno Sousa com a gente! Perfeito! Iluminação também havendo e todo mundo já tá, um abraço! Alô, Gabi, alô, Gabi, alô, Gabi de Paragomina! Olha o meu Silvalter ali também, meu! É só catucatão, catucatão, catucatão, catucatão, catucatão. É só catucatão, catucatão, catucatão. Olha só, tá, olha só, olha só. É só catucatão, catucatão, catucatão, catucatão. Só mais. É só catucatão, catucatão. Bruninho, o parceiro de Juninho, São Alvorada, faz parte também. Da família Seca Boteco, bora Juninho, cadê você, garoto? Um abraço aqui no Cheguinho, Bruninho. Bora, Bruninho, bora, Bruninho. Joga pra cima a latinha de cerveja. Joga pra cima a latinha de cerveja. Eu quero perguntar uma parada pra vocês aí. Tem alguém solteira aqui hoje? Tem. Só quem tá solteiro joga a latinha de cerveja pra cima. Joga. E quem é sincero também, hein? Quem é solteiro, quem é sincero, quem tá casado, joga a latinha de cerveja. Vai, joga a latinha de cerveja. Vai, vai, vai. De cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja, whisky, red, arreia, arreia, whisky, red, arreia, arreia, bota pra cima. Caio Ribeiro, cerveja, Juninho Light, nosso parceiro, já tô aqui comigo, hein? Whisky, red, e Tchequinho também, aqui te amando em Deus. Arreia, canalhas do comércio novamente. Todo no estilo bagunçando a sua mente. E as novinhas ficam loucas e dão presente. Toda envolvente, pode chegar junto que hoje tem. Eu sei que Bruninho! Tá imaginando. Esses o nosso amigo Parazinho do comércio tá aqui com a gente também lá na CEAS. Agora, Parazinho! Olha os meus pães, pode chegar junto que hoje tem. Eu já mandei. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. DJ Boninho, nave do som. Foi quando eu te conheci assim. Toda equipe corretivo, Bruninho. Olha, corretivo. Disposto a lutar por mim. O amigo professor Menin está por aqui com a gente, um cara que eu conheço há muito tempo, tenho um carinho muito grande. Ele, a primeira dama Carla, meu parceiro Johnny Pio. Esse sim é velha guarda. Ele é a primeiríssima Jéssica também, Brito. Tá por aqui, mas gente, um abraço, obrigado pelo carinho, viu, gente? Eles estão aqui na retaguarda e realmente eu fico muito feliz em receber vocês aqui, tá ouvindo? Um abraço especial também. E amiga Renata. Qualhada, meu parceiro, Qualhada da Cecília Siderave, a esposa Beatriz também. Todo mundo daqui com a gente, meu. E o quê? Olha, o meu casal high-tech aqui na área frontal, cara. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Perdoe. Pediu pra parar, parou. Tem alguém cansado aqui hoje? Tem, gente? Quem tá cansado, joga a mãozinha pra cima. Quem tá cansado? Quem tá afim de pirar o cabeção, dá um grito! Vem, vem, vem, vem! E as mulheres solteiras? Cadê as mulheres solteiras? Vem, vem. Cadê o grito das mulheres virgens? Vem, vem, vem! E dança, vai, vai, vai, vai, vai, vai agora! Solta-te, solta-te, vai! Eu preciso te ter, vai! Mozão, eu não preciso mais beber e nem fumar. Da sua presença, vai! Me deu onda, o seu sorriso me dá onda, você sentando. E a minha equipe Bob Esponja também, já tão por aqui, um abraço pra vocês! Do seu amigo Bruninho. E cheguinho! Você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter. Bora, Marcelo Sushi. Eu gosto de você fazer o quê? É, o pai te ama. Bruninho! O pai te ama. Tudo em minha equipe bate forte. É. Tati Modas, boa tarde. Tati Modas, Bruninho. Bercatinho Barros. Essa chave. Olha, galô. Olha só, Chiquinho, amigo do Dr. Fito do Rock, está aí com a gente. Ele e o Marcelo Sushi. Vamos, Malter! Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Só quem sabe vai cantar. Me canta, canta na humildade. A torcida do Pai Xandu agora, vai! Minha mulher começou a discussão, mas é claro nem vi. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Viu que? Não tem onde era o rolê, que hoje à noite já compara. Olha só, o seguinte, vai ouvir o coro mais nenhum no Brasil. Falaram o que que é? Quem não cantar essa música, quem vai ficar sem fazer amor até 2050, tá bom? Logo você. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui. Partiu lá. Lá fui, partiu lá onde é o Mandela. Fui. Um abraço do gente aqui no show com a gente. E as forças chapa também. A mulher então eu vou dar fuga nela. E a prima Naela, um abraço, obrigado. É o Mandela. Fui, partiu. Bruninho também, as minhas caralhentas, Juraninha. Fui, desde cedo com a gente. Bora, caralhenta! Jerusa, Jeane, Juliette! É o... Cadê a França? Cadê a França? Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei daqui o que pouquinho, aconteceu. Daqui a pouquinho, DJ Ian Show. Você deu uma... O top do som, tomou. Uma sentada. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi. Vamos lá, seus cabalanços do pop. Com a gente, o Morequinho também, Juani. Tu gosta. É... O maluquinho, o frango, a gente. Johnny Bill. Você foi diferente. Bora, Johnny Bill, fala aí, gol. O que aconteceu entre a gente? Você deu. Bora, Rony, bora, Rony! Bora, Rony, camaradas! Bora, Yasmin, Yasmin! E aí? Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Olha o funk! A bala que toca, pode chegar pra lá. Marcelo Sushi, Rodrigo Medosca, no rock, fala, doutor! Faz tumba, fala, doutor, do rock, qual é a tua, cara? Faz tumba, fala, tumba, lá, tum, joga ele pro ar. Esse bum, bum, faz tumba, pum. Esse bum, bum, faz tumba, tá. Esse bum, bum, faz tumba, pum. Fala, tumba, lá, tum, joga ele. E essa agora? Que música, hein, cara? DJ Bruninho! Os amigos do Caçanina também já são aqui! Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como é. Aí, Walter, tá faltando, Walter. Bora, Gabi, bora, Gabi. Como ela zoa. Depois que eu vi como ela se. Um abraço bem, toda a família Sherman aqui com a gente. Desde sempre, 10 anos aqui, junto com o Buraco dos Invictos. Valeu, família Sherman. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer. Os amigos de Marituba também já tamo reta com a tua abraço. Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? E essa agora, vai! Desse jeitinho. Eu sou a torcida do Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima agora. Torcida do Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima. Quem aqui tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí. E a torcida do Clube do Remo dá um grito! Vai, Bruninho! Cadê a torcida do Corinthians aí, eu quero ver. A torcida do Flamengo dá uma vai na torcida do Corinthians! Ô, bitch, bom. E agora? Bora, Nayara, bora, Nayara. Já tá ali também, mulher. Tá aí, né? Eita, que é tudo centralizado, meu irmão. O bagulho é doido. O bagulho é doido, nego, moleque. Bomba, bomba. Eu não te falei que o bagulho ia ser doido? Sabe. Te prepara pra terça-feira de carnaval. Isso é doido. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Os entroçados já estão aqui também com a gente. Valeu, entroçados. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomb. O parceiro John John lá do Júnior CF. Bora, John John, agora é você, John John. Me abandona, pelo amor de Deus. Faça o parceiro Tigre lá do, da equipe Tubarão. Tubarão Evolution. Bora, Tigre. Taca tudo, Tigre. Vamos nessa desse jeito, vamos baixar o som. Soy el fuego que... Eita, vai! E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida tudo, Bruninho! Um abraço, meu ser, tô com a gente, Curirinho tá aqui com a gente também! Um abraço pra você! E assim vai tocando de tudo, bicho! Vai tocando de tudo! Família Seca Boteco e Bloco em Big 2! E essa agora aqui. Everybody's going to the party. Só passando o Gledson da equipe do Barão. Bora, Gledson. Cadê o Tigre? Bora, Tigre. Meu parceiro Ferrugem. Bora, Ferrugem. Peraí que eu vou tocar muita onda aqui. Simplesmente as melhores que tocam aí nas boates do planeta Terra. Que ninguém chegou. Eu vim preparado hoje. Rapaziada do DJ Diego. Bora, Diegão, bora, Diegão. Toda a galera do Aurá também aqui com a gente. Aqui do Palácio dos Invictos. Junto com a família Seca Boteco. Para cima, meu irmão. Daqui a pouquinho, Ian Show. Os amigos do Palmeiras estão aí com a gente. O Palmeiras ganhou hoje. E tão feliz da vida, hein, Caian? Já tem Caian comigo, tem Diequinho, tem Juninho Lice, meu irmão, vai ser uma loucura isso aqui. O amigo Alex do Grau, o parceiro Leandrinho também. Parceria total, tamo junto, tamo junto! Bruninho, não esquece das caralhentas, pelo amor de Deus. Minhas caralhentas, já estão por ali também, um abraço pra vocês, um beijo, meninas. Os camaradas do pop também, por ali. Bora, Moranguinho, Ruani. Os camaradas do pop. O Valtinho gosta dessa aqui, ó. Rubi! Joga a mãozinha pra cima quem tá solteiro, eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima quem tá feliz da vida, eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima quem vai sair chapado do Rubi hoje. Quem não tem hora pra chegar em casa aí. Quem vai curtir o carnaval solteiro esse ano, joga a mãozinha pra cima, eu quero ver. Quem tá preparado pra curtir o carnaval, dá um grito. E é tudo, mete tudo! Pra cima, vai! Então empurra, empurra aqui, mas tá gostoso. Empurra, empurra aqui, mas tá gostoso. Melhor ainda é pular no meio do povo. Melhor ainda é pular no meio do povo. Então empurra, empurra aqui, mas tá gostoso. Empurra, empurra aqui. Um abraço bem, o garoto John, tá aqui com a gente, bora, garoto! John! Pular no meio do povo. Melhor ainda. Tô passando John John do Gira CF, bora, John John! Quero saber se a galera bebeu água! Tá com sede? Bebeu água? Tá com tá sede? Com sede? Vai! Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral. Parceiro Henrique! Água. Bora, Henrique, bora, tá Henrique! Com sede? Parceiro Henrique, olha, olha. O Nego Black! Mineral. Bora, Nego Black! Mineral. Oh, coisa boa, moradinho! Equipe PCG aqui na frente! Bebeu água! Com sede! Vida! Joga tudo pra cima! Caracaramba, caracaraô! Caracaramba, caracaraô! Eu vou tocar de tudo, eu não tô nem vendo, não tem nem frescura, viu, gente? Viu, Caiano? Aí daqui a pouquinho, na volta da pressão, quero vocês comigo aqui. No verão, vim de Salvador. Comigo, Vinícius, paciente, da rede Selva! Amigo Gustavo também! Via Luísa! E toda a diretoria, um abraço, obrigado pelo carinho! Minha patrocinadora oficial, Cris Cabeleireira, bora, Cris! Cadê você, Cris? Eu sou de olho, viu? Parceiro careca, bora careca! Bruninho da mídia, o moral de Timbal. Se liga nessa agora! O bicho vai comer! O bicho vai pegar! Vale canta! Fadão! Vai, safadão! agora, vai, vai, vai! Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, eu sinto que dá pra ser mais forte. Eu sinto que dá pra ser mais forte, eu sinto que dá pra ser mais alto. Quem não tem hora pra chegar em casa aí, quem não tem hora pra chegar em casa, embora, embora, embora e canta! Moro abençoado por Deus e bonito por nós. Amigo fortíssimo, gente, o Guaxin Thiago Souza, o aluno Bessu Nenê, manda Sonipinho. Eu tenho fuzil violão. Quem é que tá solteiro? Chega a mãozinha de pra cima e sai no chão. Vai, vai, vai. Alô, meu parceiro Igor. Abençoado por Deus. Por natureza. E que beleza. Fevereiro. Fevereiro. Tem carnaval. Parabéns. É, Tchequinho de Godofredo Viana, meu irmão. Bora, bora. Saber, saber. Posso não ser grande líder. Mas lá em casa cachorro, papagaio, bloco de raça me respeita. Essa é a razão de energia do poder. Quem tá solteiro, joga a mão. Alô, Breno Guaxés! O amigo Breno Bazuca também! Quem teve infância aí? E tá na hora, tá na... Na hora de brincar. Okay. Eu te falei que o bagulho ia ser doido. Tem muita coisa pra acontecer ainda aqui, viu? E a família FG é com a gente! Marcelo Sussiga do Rock! Fala doutor do Rock, garoto! Hilari, lari, lari, lari! É a Chicabana que vem dando cena! Essa aqui é muita onda! Bruninho! Se liga nela aí, ó! Eu sou praieiro! Vocês! Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Praieiro. Peraí, eu sinto que dá pra ser mais forte, viu, Caio? Viu, Chiquinho? Querem que eu pare a festa que querem? Quem tá cansado, dá um grito. Quem tá afim de virar o cabeção, dá um grito. Quem tá afim de endoidar hoje, dá um grito. Então canta! Eu sou praieiro. Tô solteiro, quero mais o que? De novo! Sou praieiro. Você quer mais o que? Só se não vai chamar, vambora minha banda. Senadores aqui, Bruninho. Bora, bora. Praieiro. Os moleque doido do Stalin são com a gente também. Um abraço. Quero mais. Eu sou praieiro. Eu tô solteiro. O quê? O Nego Black é assim do Mil Grau. Quero mais peso, quero mais fevereiro. Alô, Henrique BCC. Quero mais dinheiro. Eu quero praia e sol. Quero namorar. Quero mais alegria. Bruninho, quero mais. Chama de abraço aqui todos os patrocinadores aqui do Bloco dos Invictos 2017. E toda a família Sheik, família Gago Lanches, Edson Almeida, Rei dos Caramelos, Antônio da Moto, família Camaradas do Pop, família Batista, Depósito Açaí, Alex Beltrão, família Braz, família PCG, toda a galera do Shopping, Destaque, Silva Peça e Serviços, meu parceiro Tirone Lopes, bora Tirone! Comigo, já, já tem mais pressão! E só quem lembra, só quem lembra, só quem lembra! Comigo, Wagner, com a gente! Alô, Sofia! Na pressão, cadê o Juninho? Na pressão, quero o Juninho do meu lado, eu quero o Caian e o Jequinho, viu? Ah, eu já não sei o que fazer. Duro pé rapado com salário. Eu não tô me entendendo, meu. Ah, eu não tenho mais pra mim. Pega o Jequinho, tá solteiro. O despejado, banco. Me deixaram, Jequinho, me deixaram, eu tô solteiro também. Então, conversa... Me deixaram, meu. Até doida. Aqui ela vai me querer. agora vou saber a verdade. Se é dinheiro ou é amor, o cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta. O meu ha, ha, ha, ha, ha. Vou empurrar no teu caneco. É tão gostoso pra meu ha, ha, ha, ha, ha, ha. Vou empurrar no teu caneco. Porra, qual é, nego? Vai! Bora, Cida! Eu não te falei que é muita onda esse bagulho. E ah, eu já não sei o que fazer. Eu quero saber se a tua mãe deixa. Eu quero saber se a tua mãe deixa agora aí, ó. A minha mãe beija. A tua mãe deixa. A minha mãe beija. A minha mãe beija. E ela deixa eu empurrar. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar. Amigo, o Elguinho Assis falou também, Filipinho. Amigo Pedro e Felipe, o Léo também, galera aí da PCM. Deixa eu sentar e eu sento, sento, sento. Que isso, tio? Sento, sento, sento gostosinho. A tua mãe deixa. Minha mãe deixa. E esse é do Rubi aqui. Vai, poderoso Rubi. Eita, meu irmão. Pra cima vai. É do Rubi agora, né? Alô, bem da bandeira, não chega, vem da bandeira. Paredão zangado, grave tá batendo. O médio tá no talo, cometa. Quero saber cadê minha cunhada, bandeira. Pega a metralhadora. Vai tocar. Vou ligar Alexandre com a gente. Fala, Alexandre, qual é a tua, cara? Ele o Ben da Mangueira, meu irmão. Tô na galera também da Academia Positiva de Marituba. Tá aqui com a gente, curtindo aqui o Bloco dos Invictos. Família Sega Boteco, valeu. Nosso amigo Renato, bora, Renato. Peraí, peraí, que eu não gosto de frescura. Ouve mais uma aqui, ó. Eu toco é de tudo, meu. Caralho, hein? Eu vou tocar só duas dessas, só duas, Chiquinho. Segurando a batida, segurando a batida. Peraí, peraí, peraí, peraí. Quero ver agora, quero ver. Só as mulheres solteiras jogam a mãozinha pra cima. As mulheres solteiras jogam a mãozinha pra cima. E os homens sinceros jogam a mãozinha pra cima. A torcida do Paysandu joga a mãozinha pra cima, que eu quero ver. E a torcida do clube do Remo dá um gritinho. Pra cima, vai. Olha os crocomassa, são aqui também, Diego. Gabi, de Paragominas, está aqui com a gente, ela, meu tio Walter, já tá por ali também, os amigos de Marituba. Alô, mestre Frachola! Fala, D2! Chamando um abraço especial aqui, realmente, deixa eu vender meu peixe. Saca Praia Sempre Ué, é a marca que veste o DJ Bruninho da Nave, do Sul Rubi Sempre, a marca de Sempre Ué, Saca Praia. Vivo Estúdio FDM Produções, Rio Boné, você sabe onde é, é na Boné Mania. Olha eu por cima, continuo apaixonado. O balavinho da batata. Esse eu desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego. Eu tô solteiro, renova. Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra tim, tim, tim. Que não me ligou. Tim, tim, tim. Luinho, passa o parceiro Ferrugem da equipe Tubarão Evolution. Bora, Ferrugem. Passa o parceiro WG Muralinho. Bora, Wagner. Não me ligou. Tim, tim, tim, tim. Deixa eu solteiro. Topo pra cima, prepara, prepara, mistura, mistura, brindou, brindou. Bora, Renan! Como é que é? Vai! Bola, Flash, bola, Flash! A mulher deixou tu vir, né, velho? Isso que eu te falo. Me deixou solteiro, não sofro de amor. Cadê os canoa? O Renato. Comigo, Diego. Olha só, Chiquinho. Comigo, Diego. Joga assim com a gente. Adrianinho. O DJ Caian também. Bora, garoto. A inovação chegou. Chegou. Chegou. Novo Rubi. A nave do som. Tudo isso foi feito pra você. Bora começar mais marcante. Vai, vai, vai! Rubi! Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vai no grito! Ai, ai, ai. Bora desse jeitinho, bora desse jeito, bora desse jeito. Toda a família Chopitel do Aurá. Mais uma vez, marcando presença aqui no Carnaval Bandeiro. Valeu, Chopitel do Aurá, Bruninho. Alô, Marcelo Sushi. Alô, depois, alô, o Rock. É a galera do Rock aqui com a gente. Eu tô moral pra quem me dá moral, meu. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, galera do rock, Bruninho! Sinta a pressão dentro do seu coração, da galera que agita e estremece de motor, maior equipe de som, automotivo do Pará, é a galera do rock que chegou para ficar. E eu seja um monte de cerveja, já somente R$20, com a cerveja aí num bar, tá Luiz e Fígados. Quanto é cerveja? Seis cervejas, seis. Olha só, se eu vou pegar desse balde, aí que tá muito barato. Vai, vai, vai. Garrincha no devorador. Falou, doutor. André no Peter Pan, Gugu. É. Show no estendecedor. Galera aí doida. O bagulho é doido. Bonanza, agitando o Hulk Sound. Charge no seu palho, turbinada, curtição. Os amigos Jefinho, Léo, Pitch, Alan. E galera PCM. E bora e baixando, bora e bora e baixando, baixando, baixando, baixando. Vai, vai, vai, vai. E agora? Alô, equipe Bob Esponja. Bora, Yasmin. E a minha pessoa do Sideral tá aqui dormindo a retaguarda. Fala, professor Nenê, meu. Qual é a tua cara? Qual é o abraço dele? Bruninho. Tô aqui. É, DJ Bruninho. Atenção, Maico. Atenção, Maico dos Invictos, que apareça aqui no bar, rapaz. Atenção, Maico. Eu vou fazer um giro rápido, giro rápido, quer ver? É no giro, é no giro. Vai, vai, vai, vai, vai. Yes, the rhythm, the rebel. Tira de dentro. The hard drama, you never been, I mean. You eu não tô nem vendo, eu não tô nem vendo. The enemy telling you to hear it. Let's break the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. But watch the sound, I made it here ago. Uhul! nosso amigo do Pet Wesley, City Cell. Nosso amigo Tafarel também da G1, Rio Agente. Valeu, meu irmão. Vamos de cima então. Com a gente, meu irmão. Rapaz, eu não consigo me controlar. Vou te contar, Chiquinho. Bruninho. Opa. Esses invictos Seca Boteca é uma loucura, meu irmão. Se prepara terça-feira, meu. Se prepara que o bagulho vai ser doido, viu? É, nego Black. Vai ser então, mano. Vai ser assim, ó. Passei assim. E quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e vacina na palma da mão. Na palma da mão. Eu vou no rei, você só no rol. Quem? Peraí. Eu acho que vocês estão cansados, não estão? Eu tô sentindo que a galera tá cansada aqui, Jeguinho. De novo. Eu vou no rei, você só no rol. Rei. E a torcida do papão tá aí. Cadê a torcida do Remo? E a torcida do Corinthians? Quem torce pro Flamengo dá um grito. Atenção, Michael! Comparece aí no bar, meu filho! Rubi! Essa aqui, Walter! É uma loucura! Eu não disse que o bagulho era doido, já vou me troçar com três caras aqui que eu vou te contar, meu, arrebenta! Especiado está cachaça, é o bloco vai detonar, vai, vai detonar. Eu tiro o chapéu pra esse... Bora, bora. Pode passar a pedra do Rubi, passa a pedra do Rubi. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Dos patrocinadores aí da família Seca Boteco. Mercadinho Barros, Wilson Rocha, Antônio, Zainoto, JP, Depósito, Joel também, Jaxispa, Carreta Nega, Badu, Picape Salge, Denaspa, UAP União aí, Automotiva do Pará. Um abraço pra você, tua cara. Treme, treme, tudo, treme, treme, e faz a pedra. Treme, treme, treme, tudo, treme, treme, e faz a pedra. Treme, treme, treme, tudo, treme, treme, e faz a pedra. Treme, treme, treme. Um abraço, o Deca também com a gente. Todo o tecido sideral já tá aqui, ó. Um abraço também, o Mercadinho Barros, o Wilson Rocha, daqui com a gente, tudo ganhado, os camaradas do Pop, nosso amigo Antônio da Moto, JP Depósito, bora Joel, bora Joel, bora Joel, o nosso amigo Regis Bar, daqui com a gente também, bora garoto! Os terríveis do Distrito Vandinho e o Michel! Agora, vontade repressiva vem fazer. Você aí fora, o DJ tá se preparando, vai detonar, viu? A multidão. Bruninho e Yasmin. Treme, treme, treme, tudo, treme, treme, treme, tudo, treme, treme, treme, tudo, treme, treme, treme, tudo, treme, treme, treme, tudo, treme, treme, treme. Pera aí, como eu vinha prometido. Treme, treme, treme, tudo, treme. Eu quero chamar mesmo o Caian Ribeiro, vem cá. Você, Caian. Você, Juninho Light. Vem aqui, vem aqui, vem cá comigo, vem cá você também, vem cá você também. Chequinho, o microfone aí, vamos dividir. Olha só, gente. Eu fico muito feliz, muito honrado mesmo em estar aqui com vocês nesse domingo, Pai d'Égua. Até porque, tia, é muito difícil a gente ter uma folguinha aí num domingo. E hoje, resolvemos vir aqui mostrar o que acontece um pouquinho no Rubi. Ó, isso aqui é só aquecimento. Terça-feira de carnaval vai ser bagulho doido. E eu tô aqui com o trio que arrebenta, que comanda aí esse bloco maravilhoso que é os Invictos e o Seca Boteco. Valeu, Juninho Pio. E aí, Juninho Light, tá tudo certo, meu irmão? Como é que tá por aí? Bora, Bruninho! Dia 28, gente, confirmado, Rubi é nave do sul no bloco dos Invictos. E vai ser mais ou menos assim a onda. Rubi swing do Panda também. Juninho Light, Caio Ribeiro, Dieguinho. Vai ser muita onda dia 28 no Bloco dos Invictos. Prepara tudinho. Até porque vai ter novidades terça-feira. E vai ser mais ou menos assim, Bruninho. Prepara tudo. E também meu parceiro Caio Ribeiro tá aqui, meu. É o cara que vai estar com a gente. Vai estar dando apoio, né, Caio? Eita coisa boa, meu irmão. Se quiser soltar o Bruninho do Rubi aqui com a gente. Sucesso total aqui hoje na Praça Guanabara, Bloco dos Invictos, Seca Boteco. Então pronto, Light avisou, Bruninho avisou. Dia 28 tem um poderoso Rubi, a nave do sul fazendo muita onda, muita festa pra galera. Aí Bruninho, bora ver se a galera tá afiada. No batidão, no batidão, no batidão. Só quem gosta do Rubi, faz a pedra do Rubi. Faz a pedra do Rubi, faz a pedra do Rubi, faz a pedra do Rubi. Quem tá solteiro joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vai ser pressão, papai. Vamos nessa, meu irmão. E claro, ele DJ Dieguinho. É o DJ que detona. Tudo beleza, tudo bacana, Bruninho. Galera aqui do Bloco dos Invictos, família Seca Boteco, claro, no medida de esforços, pra estar aqui junto com a gente, aqui na Praça do Guanabara. Claro, sucesso, só alegria, só curtição pra galera aqui que veio curtir aqui o som automotivo, DJ Bruninho Rubi, DJ Alessandro, da 99, e toda a galera, muito obrigado a todos vocês, valeu, viu, gente? todos os patrocinadores aqui da família Seca Boteco, a família também dos Invictos. Muito obrigado a todos vocês. Bruninho, encerra, encerra, encerra, rapaz, vai. Daqui a pouquinho tem o DJ Anjo. Obrigado, gente, valeu. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. E eu vou saindo fora, mas eu vou aqui. Olha o gordinho. Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a... Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho traço, então eu tô louca. Olha quem tá chegando. Vai, vai, vai, vai. Amigo, o som voltou. É o... Eita! Amigo, o som voltou. É o... Tá lindo! Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. A vida só voltou. Olha a nave! O Rubi vai te pegar. O Rubi vai te pegar. Bora, bora! Vai! Vai! Vai te pegar. Solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, bata pau de porra dela. Vem pra